Diogo Donato. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. E quando cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. E quando cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida, não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Thiago da Viola. Quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo fechando esse bar, afogando a saudade no querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida, não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. A falta de você, bebida, não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina.